viver vai sempre ser aquele primeiro rolê de bike. Coragem e medo, esse é o segredo. Pedale e cai, levanta e vai. Deus tirou as rodinhas tão cedo, levou meu pai. Ficou só eu e minha mãe contra o mundo. Sobrevivemos, no corre com o tempo a gente é sempre o segundo. No universo somos tão pequeno. E o ser humano é mesmo um bicho escroto. Só tem um dinheirinho, já pensa que é melhor que os outros. Achar que é mais que alguém só porque estourou no norte. É ver a estátua da van e se sentir em Nova York. Ilusão, ilusão. Tipo andar de busão, de busão. Com o celular no modo avião, avião. Só que não. Ontem falei com Deus no céu. Que viagem, fui digitar, ele mandou essa mensagem. Menino, corretor de texto é tipo destino, hein? Percebe? Cê quer escrever do teu jeito e não consegue. A vida é coragem e medo, esse é o segredo. Pedale, cai, levanta e vai. Sonha, sonha. A vida é coragem e medo, esse é o segredo. Pedale, cai, levanta e vai. Só não deixa o sonho morrer na fronha. Se cada folha de caderno é o pedaço de uma árvore arrancada, não posso desperdiçar nenhuma página, nenhuma palavra. Minha caneta tem que ser luz pra essas folhas brancas, que nem o sol é pras folhas das plantas. Pra que quem tiver lendo receba nada mais, nada menos que oxigênio. Ah, pra continuar. MC, fotossíntese, minhas rimas reluz. Foi tão rap, rápido, 20 anos luz. Mais louco que o barato, logo vi a cobrança. Descobri que um segundo é pouco pra fazer mudança. De corpo e alma forte, resistente, tungstênio. E o bumerangue trouxe várias de volta de prêmio. Isso mesmo, pus Nova Odessa no mapa do rap. Meus rap foi cotonete pra vários moleques. Se eu disser que esse som da hora e cês decoram e cantam, eu fiz em casa enquanto lavava a louça da janta. E a poesia nascia na pia, na mente, que logo associa policia com detergente. Contraditório mesmo, como a quebrada inteira. Tipo banana, maçã, laranja, pera. Contraditório como a quebrada inteira. Que faz sábado e domingo ter feira. Vamos chegar. A vida é coragem e medo, esse é o segredo.